Eu nunca vou mudar meus pensamentos. Vou dividir com vocês. O mundo vai girar e aqui não vai ficar ninguém. A única certeza dessa vida é a morte. Outras histórias são histórias. Aqui tu tem que ser forte. Vamos, que a estrada é longa, sem divisa. Seu sorriso sincero, é nisso que as mina pira. Não vai virar uma etiqueta na camisa pra uma mulher de verdade, já não ser pra uma menina. Vivo no inferno e sonho em viver no céu. A morte é a mais próxima e a realidade é cruel. Desprezo das patricinhas, burguesia vadia. Fechou o vidro, passou, pega a esmola e no seu bolso enfia. Fiz amizades com a fome e ela morreu por mim. No meu país o coletor faz muito mais por mim. Cala a boca, vadia, e vai pra sala que tua filha tá ouvindo meu rap, não o que você fala. Dois olhos pra você enxergar melhor, dois ouvidos pra você escutar melhor, uma boca que é pra você falar menos. Insanidade humana é o que a gente tá vivendo. Dois olhos pra você enxergar melhor, dois ouvidos pra você escutar melhor, uma boca que é pra falar menos. Insanidade humana é o que a gente tá vivendo. Já ouvindo facção, racionais, RZO função. O pensamento é forte, escreve nesse papel. Escutei muito sabotagem ao invés de escutar creu. País de pessoas importantes e outras embaixo de pontos. Com isso ninguém se abala, parece excitante. Ninguém para pra ver o sonho do menor por um Opala. Mas pra final do Big Brother todo o Brasil para. Vem filmar nossa periferia atrás de traficante. Escolhe emprego decente, é só pros governantes. Única luz que temos é a luz do nosso quintal, que tá acesa toda noite na visão plural. Ainda penso como Che Guevara. O conhecimento nos faz responsáveis dia após dia na quebrada. Reclama do Brasil em rede social e não faz nada pra mudar, muita visão banal. Dois olhos pra você enxergar melhor, dois ouvidos pra você escutar melhor, uma boca que é pra você falar menos. Insanidade humana é o que a gente tá vivendo. Dois olhos pra você enxergar melhor, dois ouvidos pra você escutar melhor, uma boca que é pra falar menos. Insanidade humana é o que a gente tá vivendo.